Nove e meia no espelho, pensando bem nego. Tem pra ninguém, é nós mesmo. Liga o som, né? Vira o boné. Essa noite vai chover de mulher. Dom L com os pano bem, contando quanto tem, começando em 100. Qual os plano, man? Uma noite no style, uma noite sem baça, é melhor que 10 quase. Então quero ter uns drink bom, com os beat bom, no style. E umas prima pronta pra night, vou comemorar a vida, irmão. Hoje eu vou pro baile, bota fogo no baile, trombar os loucos no baile. É nós mesmo no baile, no baile, no baile. Filmar umas gatas no baile. E eu quero de praxe no baile. Chegar em várias no baile. No baile, no baile. Sem estresse porque a dose é tão cara. Essas minas são gata e é foda, são várias. Várias. Essa vida é tão rápida, a sorte é tão rara. E a roda não para. Não para. Mexe agora, não para. Não para. Bota o coração, gata. Aproveita o momento bom. Hey, eu não tô fazendo som, tô vivendo. A mina tem jeito, tequila com sal sem gelo. Bora, vira sem medo. Um e meia, vem ver, resumindo bem mesmo. Tô sentindo bem nego, um convite bem feito. Lá em casa mais tarde. É o que eu curto fazer no baile. Ficar bem no baile. Beijar alguém no baile. Gastar sem no baile. No baile, no baile. Fazer uma grana no baile. Trazer umas damas do baile. Pro after party do baile. No baile, no baile. Vim do norte, a prova não é fácil. Meu drink é dos fortes. Boto mais caro, eu suei, eu lutei. Eu passei veneno, eu ralei, mas cheguei, te falei, tá vendo? E é só o começo do que eu mereço. E essa noite eu sou o vagabundo mais louco, tirando a onda que vale. Ninguém me tira do jogo. E hoje eu tô de rolê no baile, pra botar fogo no baile, trombar os loucos no baile. É nós mesmo no baile, no baile, no baile. Filmar umas gatas no baile, e eu quero de praxe no baile. Chegar em várias no baile, no baile, no baile. Quero ver o baile quente, louco, como se eu tivesse 70 e pouco. Tô na pista fazendo jogo, as meninas descendo, mexendo o corpo. E vai até o chão, segue essa rima, no passo do black, não perde o clima. Pra trás e pra frente, vai que vai, se ela me der licença, eu colo por... Ficar bem no baile, beijar alguém no baile. Gastar sem no baile, no baile, no baile. Fazer uma grana no baile, trazer umas damas do baile. Pro after party do baile, no baile, no baile.